combustíveis do futuro. Você nem acredita o que aconteceu. O quê? Meu pai se esqueceu de colocar combustível no carro e o veículo parou de funcionar. Ah, o combustível é o que faz o carro funcionar. Mas já resolvemos o problema. E de onde vem o combustível usado para abastecer carros? Ônibus. Motos. Caminhões. Os combustíveis usados nos veículos, ou seja, gasolina, óleo diesel e até o gás de cozinha, são retirados do petróleo, que foi formado no subsolo há milhares de anos, e que em pouco tempo pode se esgotar. Ah, eu já ouvi falar em petróleo, soube que ele é um dos principais causadores da poluição do ar. Mas você não sabe da novidade. Novidade? Sim, já estão sendo usados os biocombustíveis. Biocombustíveis? O que isso significa? Biocombustíveis são combustíveis biológicos, isto é, produzidos a partir de plantas, por exemplo. Que interessante. A cana-de-açúcar é uma das melhores fontes para se produzir o álcool, um dos biocombustíveis mais usados. E no Brasil existe muita plantação de cana-de-açúcar, não é mesmo? Sim, e ela depende pouco de adubos químicos. Eu sei que a cana-de-açúcar ocupa cerca de 8% da terra utilizada no Brasil. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Se os carros fossem movidos a álcool, a poluição do ar seria bem menor. Os carros que utilizam álcool emitem 57% menos gás carbônico que polui o ar. Até o óleo diesel usado em caminhões e ônibus pode ser trocado por biocombustível. Existem palmeiras, como o dendê, cultivado na região norte, que poderiam substituí-lo. Ah, e o Brasil também tem bastante palmeiras, não é verdade? É. O Brasil ocupa o terceiro lugar na produção mundial. As palmeiras poderiam ser plantadas para recuperar áreas florestais. Se fossem cultivadas nas áreas destruídas da floresta amazônica, seria possível produzir óleo suficiente para substituir todo o diesel de que o país necessita. Mas existe outra planta que pode substituir o óleo diesel. E qual é? O óleo de soja. Ah, o óleo que usamos para fritar batatinhas. Esse mesmo. O óleo de soja diminui 40%, ou seja, quase a metade da fumaça lançada no ar por caminhões, tratores, ônibus. E ele já está sendo usado? Na cidade de Curitiba, foram feitos alguns testes em ônibus. Misturou-se 20% de biocombustível e 80% de óleo diesel. Mas o óleo diesel ainda não foi totalmente substituído pelo óleo de soja. E esse óleo polui menos o ar, certo? Exatamente. Com o biodiesel, as emissões de gás carbônico e de enxofre, que são responsáveis pela poluição, diminuem bastante. E pensando nisso, a Universidade Federal do Rio de Janeiro também está aproveitando o óleo de fritura de uma rede de restaurantes para produzir o biocombustível. E com isso também se deixa de gastar recursos da natureza que depois de usados não podem ser mais aproveitados. É, e quando jogados nos rios, esgotos, praias, acabam poluindo a água e sendo prejudiciais à saúde dos homens e dos animais. Mas é sempre bom lembrar que usar os transportes coletivos como o ônibus ou aproveitar para fazer tudo o que for possível quando o nosso carro já estiver circulando nas ruas são boas maneiras de ajudarmos a natureza e também a nossa saúde. Esperança viva que o sangue amor. Poderia.